Eu recebo aqui no estúdio a presidente do Observatório Social de Foz do Iguaçu, Leonor Venson. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Satisfação recebê-la aqui para falar aí de várias questões relacionadas ao Observatório e, inclusive, né, que agora, aquela pessoa que tem intenção ali, a empresa que tem intenção também em patrocinar o Observatório Social, tem várias opções, foram lançados aí planos mensais para auxiliar nesse suporte todo à instituição? Então, Observatório Social é uma entidade sem fins lucrativos, né? E sobrevive da contribuição dos seus mantenedores e quaisquer pessoas que queiram contribuir. Nós estamos com vários projetos, principalmente voltados à educação para a cidadania e também para fortalecimento da equipe que trabalha no controle dos recursos públicos. E nesse sentido, para a manutenção das nossas atividades, nós lançamos aí então um plano, né, para quem quiser contribuir por um período de 12 meses ou eventual, em qualquer quantia ou quantia já pré-determinada. Basta acessar o nosso site, lá vai ter um link que você já vai gerar o boleto na hora, ou se você quiser pagar com cartão de crédito. Então, há diversas modalidades nesse sentido para facilitar quem queira contribuir com o nosso movimento, com o nosso trabalho. Que bacana até a questão da modernidade, né? Porque tem até uma possibilidade ali de uma espécie de vaquinha colaborativa para auxiliar nos trabalhos do observatório? Sim, nesse espaço onde nós estamos lançando esse programa de contribuição, você tem a possibilidade de você contribuir com qualquer valor, né? Esse valor vem para os recursos, vem para o Observatório Social, que reinveste, né, aplica nas ações em prol da nossa cidade. E no caso dos planos, né, tem plano ali como o plano bronze, por exemplo, a partir de R$50 por mês, ou seja, são valores acessíveis justamente para que se possa dar esse auxílio que a entidade precisa? Sim, e a ideia do lançamento desses planos é que as pessoas, quem pretende, né, o voluntário, o contribuinte que queira nos auxiliar, às vezes se preocupa, nossa, se eu for me associar ou começar a contribuir, eu preciso manter isso sempre. Então, a gente lançou planos com prazo determinado para ajudar por um período. Mas há a possibilidade também de você contribuir com quanto você quiser. Se quiser contribuir com R$10, com R$5, já é uma grande ajuda para o nosso trabalho. E vamos destacar aqui a importância do Observatório Social de Foz do Iguaçu, né? Como você frisou, uma entidade que não tem finalidades de lucro, que trabalha aí com o monitoramento, né, de contas públicas aqui na cidade, observando o processo de licitação, enfim, até você trouxe aqui o relatório das atividades de maio a agosto, e é um calhamaço de papéis aí. Gostaria até que você resumisse um pouquinho desse trabalho que foi feito nesse quadrimestre, porque teve de tudo, tem acompanhamento de licitações, né, da Prefeitura aqui de Foz do Iguaçu, enfim, são vários trabalhos que vocês fazem incansavelmente, né? Sim, nós temos, antes eu só vou explicar como que é que funciona o nosso corpo técnico. Nós temos, então, dois colaboradores que são registrados com carteira assinada, que estão no horário comercial, atendendo na nossa sede na CIF, que é um espaço cedido pela CIF. Mas nós temos os gastos para manutenção, né, desses dois colaboradores. Mas nós temos também uma equipe técnica que é composta por voluntários que atuam em determinadas áreas. Então, esses são voluntários e não têm remuneração. Inclusive, a diretoria também é totalmente voluntária, não tem nenhuma remuneração. Os trabalhos são feitos acompanhamento dos editais, obras públicas, em diversos segmentos. Nós não conseguimos fazer 100%, então a gente elege uma obra e vai acompanhar aquela obra até o final. Nós gostaríamos justamente de ampliar, mas precisaríamos de mais colaboradores efetivos, né, que possam estar fazendo esse trabalho diário, sem contar com aquele apoio eventual, que é muito importante, mas é voluntário. Então, não tem como você exigir ou cobrar, né, maiores ações, apesar que nós temos um grupo que está trabalhando, que toda quarta-feira se reúne e estão acompanhando as obras, eles vão, tiram as fotos, eles acompanham as planilhas de orçamentárias, a execução das obras. Então, é um trabalho muito bacana que está sendo feito e, pontualmente, se eles percebem que há alguma irregularidade, eles comunicam o ente público, que já sana aquela irregularidade no momento que é acionado. Então, assim, o gestor público também está bastante atento, que às vezes por falta de pessoal, por falta de, né, de outras condições que permitam acompanhar em tempo real. O apoio que os voluntários estão dando é muito importante, que tem servido para prevenir o gasto de forma errada. Então, nesse sentido, esses profissionais voluntários que estão fazendo é um trabalho muito bacana. Inclusive, consta no nosso relatório quadrimestral, que está disponível lá na página do Observatório Social de Foz do Iguaçu. Quem quiser dar uma olhada, conhecer o nosso trabalho. Contém um resumo das principais ações que nós fizemos nesse último quadrimestre. E aí tem a oportunidade de conhecer um pouco mais. E se quiserem contribuir também, tem o link no site onde você pode estar fazendo a sua contribuição. E o que me chama a atenção até aqui, né, que vocês colocam, por exemplo, da questão do pregão eletrônico 44/2018, que previa a aquisição aí de capacetes, né, para proteção individual do pessoal que atua na Diretoria de Meio Ambiente. Havia ali uma questão até de que poderia ser feita a aquisição de 10 capacetes, cada um a R$ 152,95. Isso daria R$ 1.529,00. Pode parecer pouco, mas depois da revisão, cada capacete foi adquirido por R$ 8,91. Ou seja, de R$ 1.500 baixou para R$ 89,00 o gasto. Sim, nesse pregão estava bastante excessivo. Então, a gente acompanha, né? A gente faz uma cotação dos preços de mercado. É normal já os editais sair com os valores um pouco acima, porque na disputa vai acabando chegar no patamar ideal, que é o preço de mercado. Mas, normalmente, nesses pregões, a gente faz a interferência, faz a verificação com o preço de mercado e oficia ao ente público, que observa que estava bem acima. O caso dos capacetes, R$ 150. Hoje, para você comprar o capacete no mercado, R$ 10, R$ 15, um até mais incrementado, você pode adquirir aí por R$ 25, R$ 30, mas não R$ 150. Então, esse foi um erro que constava no edital, o observatório interviu e acabou saindo por menos de R$ 10. Eu vejo no relatório aqui que vocês acompanharam também várias obras, né, de CMEIs aqui na cidade de Foz do Iguaçu, acompanhando aí, colocando orientações à prefeitura. E também você me dizia aqui, fora do ar, a respeito de cursos, né, de parcerias aí com o Tribunal de Contas, é o Tribunal de Contas aqui do Paraná, né? Do Paraná, isso. Vocês vão trazer dois cursos aqui para a cidade agora? Já na próxima semana, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, nós estamos trazendo o curso de Planejamento e Preparação de Licitação de Obras Públicas, será no dia 20 e 21 do 11, e o outro, Gestão e Aquisição de Medicamentos. Esses cursos têm o intuito de melhorar a prestação de serviço na elaboração desses editais, justamente para comprar mais e melhor. E são fundamentais, realmente, essa questão da capacitação, eu diria, fundamental mesmo aí para que tenhamos compras públicas até mais transparentes, porque tem aquela outra questão que a gente já falou aqui várias vezes, até, né, dos portais da transparência, que são de obrigatoriedade aí dos gestores, o preenchimento das informações ali, mas nem sempre vocês encontram até algumas facilidades para ter acesso a todas essas informações também, né? A maior dificuldade é que às vezes a gente vai buscar, então, o acesso a toda a documentação e percebe que houve um aditivo, mas que não consta. Acabamos fazendo o requerimento ao município, que demora, tem um prazo para nos atender e atrasa um pouco o nosso trabalho. Então, nós estamos sempre correndo atrás da documentação que falta. Acreditamos com esse novo portal que vai ser disponibilizado para o município, que ele seja mais completo, que contenha todas as informações. Estamos aguardando. E vamos destacar também que o próprio observatório tem um site, né, Observatório Social aqui de Foz do Iguaçu. Lá nesse site, a pessoa entrando ali, ela consegue ter as informações, as opções com relação a essas formas de contribuição com o observatório? Com certeza. Lá, já na página inicial, nós estamos divulgando, então, a campanha de contribuições. E você pode ter acesso também a notícias, a todas as nossas ações e esse relatório quadrimestral que nós publicamos a cada 4 meses. E o site começa com Foz do Iguaçu, tudo junto, né? fozdoiguaçu.osbrasil.org.br. Isso. Aí é o site oficial do Observatório Social do Brasil. E dentro desse site, cada observatório social de municípios mantém a sua pastinha lá. Mas se você pesquisar também no Google Observatório Social... Digitar ali o Observatório Social de Foz do Iguaçu, já consegue localizar também, já, né? Consegue localizar. Portanto, se você tem disponibilidade aí, ó, apoie realmente essa entidade aqui de Foz do Iguaçu, que faz um trabalho importantíssimo para cuidar do quê? Do nosso dinheiro, né? O dinheiro do contribuinte. Falta até um pouquinho de entendimento, às vezes, das pessoas para entender que aquele dinheiro, o orçamento público, na verdade, é o nosso dinheiro que está ali? É o nosso dinheiro e é o nosso dever de acompanhar, né? Acompanhar, opinar e, se for necessário, até interferir. Então, é importante que o cidadão não se sinta alheio a isso, que ele faz parte e ele tem o dever de acompanhar. Pois é, aquele dinheiro que a gente paga ali, né, através de impostos como o IPTU, a questão dos impostos que já estão embutidos também, né, nos produtos que a gente compra, enfim, tudo isso gera, né, esses montantes que são administrados aí pelos poderes, e é realmente a gente precisa ficar atento quanto a toda essa gestão. Leonor Venson, presidente do Observatório Social aqui de Foz do Iguaçu, muito obrigado pela gentileza de mais uma vez participar aqui da programação da RCI. Eu que agradeço, estou à disposição, e caso vocês queiram saber mais informações sobre esses cursos que estão sendo ofertados na próxima semana, estarão disponíveis no site.